Começando o Nerd Patriarca de volta e vamos fazer o Cinema Quest. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Já fui no cinema assistir o filme de Uma Mão Assassina com meus amigos. Hoje eu tô aqui com o Everton. E foi difícil escolher apenas uma resposta. Hoje eu tô aqui com o Anderson. E Hollywood não aprende com os próprios erros. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos fazer mais um quest, dessa vez é o Cinema Quest. Vamos fazer um questionário aqui, são 20 perguntas pra gente conhecer e discutir um pouquinho do gosto cinematográfico dos integrantes desse podcast, né? É uma tag que tal, que é o que mais tem na internet, são tags e perguntas e questionários sobre gostos cinematográficos. A gente já fez sobre séries, já fez sobre filme, já fez sobre games, seja de jogos, seja de consoles, e dessa vez chegou a vez do cinema, né, de falar sobre os nossos gostos pessoais, e são bastante perguntas, acho que vai dar uma discussão legal aqui. Então, pra gente não enrolar muito, porque são várias perguntas, vamos começar. A primeira pergunta é: qual foi o último filme que você assistiu? Não importa o lugar. Eu acho que pela época do ano, muitas respostas vão ser Vingadores Ultimato, que foi o último filme que eu assisti. Eu acho que 3/4. Sim, exatamente. Vingadores Ultimato. Concordo plenamente. Só a minha que é diferente, porque, né, eu não tenho condições ainda. E o último filme que eu assisti, inclusive, vai virar uma série de TV que vai estrear agora na Toda Poderosa Platinada, e chama Cine Hollywood, que é uma comédia nacional de 2012. E só pra explicar o que é o filme, se passa no Ceará, na década de 70, uma cidadezinha fictícia do interior. E aí o que acontece? Mostra o dia a dia de um dono de um cinema local lutando contra a chegada da televisão. E aí mostra o que ele faz no dia a dia ali, o humor que ele tenta trazer e tal, naquela guerra que infelizmente eles acabaram perdendo, que a TV chegou e dominou todo mundo. O filme vale muito a pena e tá pra estrear agora a série na Globo, então eu acho que vale uma assistir. O filme é bem engraçado. Engraçado, você comentou, eu acabei de ver o comercial da chamada da série, né? É, ele vai então, pro serviço de streaming na Globo e vai passar agora também, né? Já tá no serviço. Já tá no serviço, né? E na TV aberta vai estrear agora, eu acho que na primeira semana de maio. E é bem interessante, parece engraçado mesmo. É bem engraçado, tem dois filmes, o segundo filme saiu no começo desse ano, eu ainda não vi, mas o primeiro é bem legal, vale bastante a pena. É o primeiro filme rodado em série 6 na história do cinema mundial. e no comercial, quem narrava era o Falcão, então achei sensacional. Isso, ele é um dos personagens do filme também. Porra, e aí, então já deu vontade de assistir. A série ela vai se passar antes do primeiro filme, cronologicamente. Assim. Só pra mandar um pouquinho entre nós três, que tivemos a mesma resposta, em casa, hoje eu parei pra assistir alguma coisa em casa mesmo, seria uma outra forma de assistir alguma coisa. Eu assisti o Cemitério Maldito só pra mim ter uma ideia como é que vai ser o novo, onde é que eles vão se basear, o que vai ser semelhante ou não. Ah, você assistiu o clássico. O clássico, o Cemitério Maldito. É 90, né? Isso. Muito bom. Gostou? Gostei. Gostei. Eu acho um bom filme. Sim, eu também acho. Filme. Olha, eu espero que o novo pelo menos use a música dos Ramones. No mínimo. Tem que usar. Mínimo, senão tá errado. Tem que usar, lógico. Não é usar um cover ou uma versão refeita, atualizada. Tem que usar a original dos Ramones, pra mim saber. Bem, agora vamos começar as perguntas que vão lidar diretamente com os gêneros, né? O cinema é uma forma de arte, ou comunicação, seja como você queira falar, de tantos gêneros, e vamos falar um pouquinho, cada pergunta vai falar um pouquinho de cada gênero. E a segunda pergunta é: qual o seu filme de fantasia favorito? Ah, eu já vou roubar o papel de alguém aqui, não sei se alguém vai dizer. Guerra nas Estrelas, Episódio 5, Império Contra-Ataca. Cara, e não vem falar que Star Wars é ficção, porque é fantasia. Ficção científica é outra coisa. Star Wars é uma fantasia espacial. E eu gosto muito desse filme porque ele é sombrio, cara, ele é tenso, ele cria todo o mito que a gente conhece hoje da Darth Vader. Aparece a Marcha Imperial, aparece o Yoda, tem o treinamento da Dagobah, aparece o Lando, tem a Batalha do Planeta Hoth. O melhor plot twist da história do cinema é desse filme. Então, assim, esse filme ele simplesmente pegou a franquia Guerra, até então, era só o Guerra nas Estrelas o primeiro, e transformou não só no cinema, mas virou uma lenda, principalmente. Então você vê o tamanho que ela tem hoje, é muito por conta desse filme, por tudo que aconteceu aqui. E pra terminar, o Império vence, né, cara? Então, o filme, ele é de fantasia, mas ele te deixa com gosto amargo no final, sabe? Mas cadê os cavaleiros? Cadê os cavaleiros, espada, dragões? Não é fantasia, então. Não, cavaleiros do espaço, no passado, usando espadas de laser... Ah, caramba. Ó, Star Wars turco. Star Wars turco tem que isso aí, ó. Tá aí pra vai tomar isso, banho, né? Cara. Vai tomar banho, velho. E só aproveitando também, já falando do George Lucas, um outro filme de fantasia que eu gosto é o Indiana Jones e a Última Cruzada. Pra mim é o melhor deles, né? Não tem nem o que falar aqui, velho. Ah, pra mim é o ápice dos filmes de fantasia. Pra mim, o meu preferido é O Senhor dos Anéis e Retorno do Rei, cara. Tenho como falar outro, sabe? É o meu filme, é um dos meus filmes preferidos. É o meu filme preferido da trilogia. Cara, eu adoro esse filme. É, roubou meu filme, né? Porque eu escolhi foi também O Senhor dos Anéis e Retorno do Rei. Ah, mas se justifica, é um filmaço, né, cara? Sim. E o Retorno do Rei, ele tem um recorde que pertencia só ao Ben-Hur e ao Titanic, né, cara? Ele tem 11, ó. Ele concorreu em 13 e ganhou 11. É porque o filme, ele fecha de uma maneira tão bem feita, né? Peter Jackson, ele fez o trabalho da vida dele, né, cara? Também acho, cara. Principalmente ele nesse terceiro. Ele nasceu pra fazer isso, né? Vamos falar a verdade, ele nasceu pra fazer isso, né? Que não, as coisas que ele fez não foram boas, mas não foram... Não, tem um outro filme que ele nasceu pra fazer também, que é muito bom. Não sei se alguém vai citar aqui, que é o Fome Animal. Acho que o Ivaldo vai citar. Fome Animal. Bem lembrado. É engraçado demais. Esse filme é muito bom. Caraca, realmente eu tô... Por enquanto eu tô igual ao Vinícius Weber. O Senhor dos Anéis pra mim é um épico. Eu falo logo a primeira trilogia em geral. Eu gosto pra caramba. Mas só pra mudar alguma... Como assim primeira? Só tem um? Não, é que o... Depois é o Hobbit, mas enfim. Então, eu ignoro o Hobbit. É, o Hobbit é complicado, mas enfim. Mas só pra fazer uma menção honrosa aqui, um filme de fantasia que eu gosto muito até hoje é o Monty Python, A Busca do Cálice Sagrado. Tá valendo. Ah, tá valendo. É uma comédia. Pergunta, né? Por isso que eu tô pensando se você deu. Mas não, vale mas... também, né? Vale, né? Claro. É uma fantasia. Ué, é o segundo filme que a gente fala aqui sobre o Graal. Eu falei do Indiana Jones e ele do Monty Python. Que é um filmaço também, escolheu bem. Mano. Aqui não tem dragão, mas tem coelho assassino, pelo menos. Não tem cavalo também. Né? Não, mas eles simulam muito bem. Tem uma discussão épica sobre andorinhas africanas e europeias. Tudo que a gente precisa num filme de fantasia. Esse filme é perfeito, cara. Mas perfeito, essa pergunta pro Ivaldo deve ter sido a mais complicada, essa nossa próxima. Terceira pergunta é: qual o seu filme de terror ou suspense favorito, né? Englobamos os dois numa pergunta só. Ah, é aqui que as opiniões vão começar a divergir. Sim, eu acho que sim. Essa foi difícil, cara. É, porque tá tudo muito igual e tal. Pra mim é pelo suspense. Eu gosto muito de filme de suspense, mas terror, assim, não tanto. Mas tem bastante filme. Tanto que foi difícil escolher só um. Então, exatamente, eu ia falar exatamente isso. Vou citar dois. Um que é o mais padrão, acredito que muita gente vai falar, não vocês, mas muita gente costuma dizer que esse filme é o preferido, que é o Primeira Invocação do Mal. Tudo bem que ele não tem nada de tão especial ou diferente de filmes de terror tradicionais. Só que a forma com que o James Wan conseguiu encaixar os sustos desse filme, conseguiu fazer uma atmosfera diferenciada, por mais que siga o mesmo padrão de filmes de terror, com demônio, espíritos, essas coisas, cara, me marcou muito, porque foi um dos primeiros filmes de terror que assusta de verdade essa porra. Ele segue o mesmo padrão, mas ele renovou o cinema de terror, sim, né, cara? Conseguiu implantar sustos diferenciados, coisas que a gente não costuma esperar de um filme de terror. Então ficou um filme que, tipo, assisti, tomei os sustos e depois fiquei com aquela porra na cabeça. E, enfim, marcou bastante. Eu gosto muito. E outro que me surpreendeu muito, a gente viu recentemente, falou dele recentemente, é O Lugar Silencioso. Pra mim é um marco também pro cinema do horror. Cara, eu escolhi o filme, o primeiro filme que eu senti medo mesmo assistindo. Ele nem é tão terror assim, mas pra mim ele é um ótimo filme e pra mim encaixa. É O Sexto Sentido, cara. Pra mim é o melhor filme nesse... Porque pra mim é um terror, um suspense que funciona muito bem, cara. Eu adoro esse filme. E foi o primeiro filme que eu senti medo realmente. Fiquei muito tempo sem ir no banheiro com a porta aberta, tá ligado? Porque eu ficava com medo de passar um fantasma atrás. Ah, você via gente morta também? Não, ainda não cheguei nesse nível. Depende de quanto ele bebeu. Ah, mas aí não é mais medo, aí vira padrão, né? Outra coisa. Bêbado vai sair conversando com o espírito, dando risada. É. Gostei da sua menção do Lugar Silencioso. Vou dar um fumaço realmente. E não é à toa que foi um filme que foi tão bem de crítica, né? Porque o gênero de terror tá se renovando. Dizem, né, que tá se renovando muito, criando novos caminhos, né? Estão saindo filmes bons. O Lugar Silencioso é um desses novos filmes muito bons que saíram recentemente no gênero TV. As ideias sempre aparecem, né? E aí entram os estúdios e espremem até a última gota. Espero que não seja o caso aqui. Exatamente. É o que tá acontecendo com esse Invocaverso aí, que tá descendo ladeira abaixo rapidinho. Invocaverso é o nome do negócio? É. Invocaverso. Tem esse o nome? É esse? Eu sabia que tinha o universo James Wan de terror da Warner, mas Invocaverso é um... Não, legal, é. Cara. O do James Wan tem. O último dele de terror foi o Aquaman. Que é isso, cara. Não, Não, desculpa, não, cara. Me perdoem os fãs do personagem, eu acho que só tem um universo. E, desculpa, colocar o Capitão Panaka como pai do Aquaman, cara, é... Capitão Panaka não, o Boba Fett, como... o Jango Fett. Colocar o Jango Fett como pai do Aquaman foi demais pra mim. DC hater. Esse é um DC hater. Mas, enfim, fala o seu filme de terror ou seus filmes favoritos, antes que os fãs do DC tenham grito. É, caguei. Mas tá, assim... agora, né? Quando você for cercado na rua, talvez não. O que que eles vão fazer? Jogar um gibi do Shazam na minha cara? Tá aqui um filme bom da DC. Vai jogar um balde de água. Mas assim, falando sério agora, antes de eu falar o filme, eu vou fazer algumas menções honrosas aqui, porque eu gosto muito do primeiro A Hora do Pesadelo. Pra mim é um filmaço. Olha, deixa eu ver qual mais. Hellraiser também é outro filmaço. Caralho. Primeiro Hellraiser, depois puta cagou, né? Pra variar. Primeiro é muito bom, cara. Aquela coisa do Cenobitas. Infelizmente, terror é assim, né? Terror é assim. Primeiro é infelizmente. Bom pra cara. Por exemplo, um dos filmes que eu escolhi, assim, só pra comentar rapidamente, é o Halloween, que a gente comentou recentemente, quando gravou o primeiro Mestres do Horror com o John Carpenter. É um dos filmes que eu escolhi, um dos filmes favoritos de terror, suspense, com certeza. É, então era isso que eu ia falar. Ah, desculpa. Não, tudo bem, cara. Mas tudo bem. Eu tava só fazendo uma contextualização. O Razer é muito bom. Aquela coisa dos cenobitas, a configuração do lamento. A ponto do Stephen King em público falar que pra ele o futuro do horror era o Clive Barker, era o autor. E tem as HQs do Hellraiser também, que são bem legais. Mas eu ia citar o Halloween porque, cara, foi o primeiro que eu vi assim, deu um cagaço desgraçado quando era moleque. E a gente falou dele no programa 105 sobre o John Carpenter. Então, qualquer opinião a mais é só passar lá pra dar um movimento. Vale muito a pena. O outro filme que eu tinha pensado e escolhi foi O Iluminado, filme do Kubrick, que o baseado na obra do King, que ele não gosta, mas eu gosto muito e muita gente gosta também, com certeza. Com pra mim é um filmaço, cara. Pra mim é um filmaço. Eu vou citar mais um também, que eu não tive a oportunidade de dar uma citada. É O Silêncio dos Inocentes, cara. Porra, também. Porque o Hannibal Lecter me dá medo. Cara, ele é foda. E o livro do Thomas Harris também é muito bom. Eu tenho muita vontade de ler o então, livro. Eu não é tão fácil de achar, né? Cara, tem biblioteca pública em São Paulo, você acha? Foi assim que eu achei pra ler. Não. É. E então, assim, a trilogia de livros segue a mesma do cinema. É o Dragão Vermelho primeiro, o Silêncio dos Inocentes, aí o Hannibal. O Hannibal é o terceiro da trilogia. Verdade. Então, assim como nos livros, é no cinema. O Dragão Vermelho. Eu gosto tanto das duas versões, que é o Manhunter de 86, do Michael Mann, e a de 2002, do Brett Ratner, com Edward Norton. O Silêncio dos Inocentes, que é o melhor deles, e Hannibal, que é o pior deles. O Hannibal é ruim. E o livro também é uma merda. Ah, tá. Então, eu acho que nem vale a pena citar, mas os outros dois você pode ler numa boa. Continuando, quarta pergunta é: qual o seu filme sci-fi de ficção científica favorito? Olha, essa aí também foi complicada. Mas eu fiquei na dúvida de um e outro, mas como os dois são praticamente o mesmo título, eu consegui fazer uma promoção 2x1, que é o seguinte: meu sci-fi, um dos preferidos, mas um dos que eu mais gosto de assistir mesmo, é o Alien. Tanto o Oitavo Passageiro, que mescla aquele suspense, terror e ficção científica. É, já pode juntar com a primeira, com a pergunta anterior. Foi um dos que eu pensei também. O Ivaldo tá fazendo isso, né, cara, pra citar alguns filmes. Tá certo, garoto esperto. Tá vendo? Não sabia citar numa resposta, ele puxa pra outra. Exato. E sequenciando, o Alien 2, o Resgate, que aí já vai pra aquela coisa de um pouco mais ação e tal. Querendo ou não, um é um pouco a sequência da história do outro, né, que é a mesma atriz, né, a mesma personagem e tal. Isso, eu acho que é um exemplo perfeito, esses dois primeiros filmes do Alien, de como você consegue criar uma franquia e dar liberdade pra um diretor ou pro roteirista trabalhar de uma maneira completamente diferente e continuar sendo bom. O filme, o Alien, o Oitavo Passageiro e o Alien são completamente diferentes e os dois são dois filmaços. Exatamente o que eu ia dizer, cara. Eles, pra mim, eles são uma mesma história contada de duas formas diferentes, sabe? Por isso que eu acho que funciona tão bem, cara. Porque o primeiro é aquela coisa do claustrofobia, do medo do desconhecido. Sim. O segundo, você já sabe com o que você tá lidando, então você já parte pra uma coisa mais prática, sabe? Claro, não é só a ação de cerebrada de qualquer jeito. Ele traz o suspense do primeiro, mas com a vantagem que agora a gente sabe com o que a gente tá lidando. Então, eu não conseguiria escolher entre os dois primeiros. Se eu falar qual que é o melhor, o Alien ou Aliens, o Resgate. Eu não consigo escolher, cara. Eu coloco os concordo. Dois patamar. Concordo. Por isso que eu coloquei os 2x1, porque eu não consegui escolher. Os dois são muito bons. Eu deixo os dois e ignoro o resto. Uhum. Everton? Cara, quando eu pensei em ficção científica, só me veio um filme na cabeça, que é Matrix, cara. Pra mim é o melhor filme de ficção científica que tem, cara. O 1, né, cara? Porque o 1, pra mim, é uma história tão tão perfeita, cara, tão bem feita. É um filme que eu assisto até hoje. Se tiver passando na TV, eu paro e assisto, porque é realmente um filme muito bom, cara. É, ele é bom não só nos efeitos especiais, mas é onde importa na história, né, cara? Exatamente. Os efeitos especiais revolucionaram o cinema depois, né? Sim. Mas Bullet Time virou carne de vaca, né? Todo mundo saiu fazendo depois. Mas a história funciona muito bem, cara. Muito bem. A história é o mito da caverna do Platão, né? É uma junção de zilhões de coisas, o Matrix, só que as irmãs Wachowski fizeram uma estria, né, cara? É um dos meus filmes favoritos da vida, é o Matrix, e toda vez que eu vejo, eu acho ele ainda sensacional. Então é o seu de sci-fi também. Eu tinha escolhido Alien, O Oitavo Passageiro e Matrix. Ah, tá na média. Eu fui por um caminho totalmente diferente, cara. Eu não consegui escolher um só também. Achei difícil escolher um só, mas eu coloquei 2001, do Kubrick. Pra mim é a representação máxima, assim, do que pode ser a ficção científica. É um filme com mais de 40 anos de idade, então, cara. E principalmente, não tem som no espaço. Isso é uma lição que poucas pessoas aprenderam até hoje. Star Wars sabe exatamente disso. Então, mas Star Wars não é um sci-fi, é uma fantasia. Então a gente releva, viu? Tudo bem. É aí que mora. Aí que mora a diferença. Mas e os outros dois que eu não consegui escolher são duas sequências, que é o Mad Max 2, A Caçada Continua, e o Exterminador do Futuro 2, cara. Porque, caralho, o Exterminador é aquilo que a gente falou do Aliens, cara. Ele mistura dois gêneros, ele pega a ficção científica, que a gente chama de ficção científica dura, que é aquela coisa quadradinha, e mistura ela com ação, faz um pacote tão bem feito, você compra tanto aquele filme, cara, que é incrível como quase 30 anos depois, você assiste esse filme, você fica impactado com os efeitos especiais, você fica impactado com as atuações, você fica impactado principalmente com o ritmo e com a história do filme, cara. Ou seja, eu acho que independente dos efeitos, o filme funciona por todo o resto. É sensacional, dos melhores filmes de ficção científica e de ação com certeza de todos os tempos, né? E feliz que a franquia voltou pro James Cameron, só isso que eu queria falar. Antes da gente continuar. Oh, aleluia! A próxima pergunta é, qual o seu filme de comédia favorito? Aí eu vou puxar o Ivaldo. O meu filme de comédia favorito é o Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Olha só, cara. Cara, ele é a síntese do que é o humor britânico de contexto, cara. Porque ele não, o humor britânico não se baseia, por exemplo, igual nos nós, que é humor de personagem, humor de jargão, sabe, daquela coisa. É um humor muito baseado no nonsense e principalmente da subversão da ordem, né? Então, tem uma passagem, eu acho que explica o máximo isso, é enquanto o rei tá andando, ele e seu escudeiro batendo dois cascos no fogo, eles param pra falar com dois aldeões e falando, eu sou o Arthur, o rei da Britânia. E eles do nada assim, rei? Mas quem te elegeu rei? Nós nem fizemos uma conferência? Nós somos anarquistas, sabe? Esse tipo de... É uma piada que foge totalmente do comum. Então, isso pra mim é muito bom. E uma menção honrosa também é o clássico Doutor Fantástico do Kubrick, que é uma paródia de guerra, e quem não assistiu deveria assistir esse filme pra ver como você tira sarro dos poderosos, fazendo piada na cara deles, e muitos deles não vão perceber que estão sendo alvo de piada. O Kubrick tá ganhando, por enquanto. Tá ganhando na seleção de porra nenhuma, né? De melhor diretor, que ninguém colocou a pergunta? Não, calma, não critica o questionário antes de acabar. Mas vou dizer o meu filme. O meu filme de comédia favorito foi difícil escolher, porque e o que me pega muito na comédia é principalmente nostalgia, porque hoje eu não tenho muito interesse em assistir filme de comédia. É incrível, os que eu assisto são os que eu já assisti milhares de vezes. Eu escolhi O Alto da Compadecida. Esse é demais. Que é um dos filmes que eu assisti na vida, com certeza. E o meu ator de comédia favorito é o Jim Carrey, e eu escolhi O Mentiroso como filme pra ilustrar. Também é um filme muito nostálgico pra mim, muito engraçado. Eu acho muito engraçado até hoje. Ivaldo? Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Qual é o seu filme de comédia favorito? Eu também fiquei numa dúvida da porra. Mas de vários, assim, o que eu assisti recentemente, que já tem um tempo aí, e eu só deixei pra assistir recentemente agora. Recentemente tem um tempo? Ah, tá. O filme tem um o tempo? O filme já tem um tempo, eu assisti esse filme, que é o Trovão Tropical, e, cara, eu puta merda. Adorei esse filme muito, cara. Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Tom Cruise, eu não acreditei num filme desse. Cara. Não, mas o melhor de todos, você esqueceu? Faltou gente. Faltou o Jay Baruchel, que o Everton adora, o aprendiz de feiticeiro. Certo. Não, mas o Ivaldo citou, eu vou citar esse filme mais pra frente, mas esse filme também é muito bom, cara. E principalmente o personagem do Downey Jr. é impagável. Tá, ele é um Lázaro. Ele é branco, aí ele faz um personagem negro pra depois fazer um personagem chinês. fez. Não, ele faz uma... É uma crítica ao blackface. O blackface é aquela coisa ridícula de você se pintar negro e fazer trejeitos de negro. O Kirk Lazarus, ele é tão metódico que ele faz uma cirurgia de pigmentação que é pra pele dele ficar negra, cara. E isso vira piada dentro do filme, mas é uma piada justamente com essa situação do ridículo que alguns atores fazem. Cara, é um filmaço. Fez 10 anos ano passado, inclusive. Vale a revisitada. Everton? Cara, eu escolhi um filme recente que eu pensei assim, que me fez rir muito, foi o Se Beber Não Case, cara, que eu acho um filme muito engraçado. O primeiro é muito engraçado. Primeiro, porque eu acho o primeiro o melhor que tem, tá ligado? Dos três, né? E, só que o filme mesmo que eu penso assim, mano, que eu falo, mano, é a minha comédia preferida, eu aperto e o cinto, o piloto sumiu, cara. Eu adoro esse filme, cara. Porque é muito nonsense, cara. É muita coisa aleatória acontecendo. É Mel Brooks, né, cara? É, então. Eu adoro, velho, esse filme. Uma menção honrosa de um filme de comédia que eu gosto e assisto muito é Superbad. Gosto muito desse filme, cara. Também assisto, é muito bom. Sempre quando tá passando na TV, de novo, eu paro e assisto, eu acho muito engraçado. Eu acho que desses do Judy Apatow, lá dele, eu ainda prefiro Virgem de 40 anos, cara. Também. Que é foda também. Mano, Virgem de 40 anos é muito bom até hoje. É que o Steve Carell é muito foda, né, cara? É, ele é foda, não tem como, né? O Vinícius falou do Jim Carrey, não tem como não mencionar, cara. Ace Ventura 2, o maluco na África. Independente de ter gente que gosta ou não gosta do filme, é ok. Mas aquela cena dele saindo do rinoceronte, cara, é impagável aquilo ali. Porque marcou a sua vidinha, né? Marcou, Ivaldo. A gente assistia o comercial no SBT, chamada no SBT e passava sempre aquela cena. Então a gente já sabia do que ia acontecer, a gente assistia várias vezes. O apego nostálgico pra esse filme também é muito grande. Nossa, muito. Sequenciando, o Nerd Patriarca é um podcast que sempre valorizou o cinema trash, sempre valorizou a trecheira, seja ela ruim ou boa. A gente fez uma pergunta de qual o seu filme trash favorito. Pode ser um filme que a gente já citou aqui, pode ser qualquer outro que você queira citar. O Anderson Ivaldo está de férias, ele está assistindo maratonas de filme trash. Imagina o que ele está assistindo. Eu não quero nem imaginar, cara. Eu vou citar da minha memória, nostalgia de criança, que é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Eu assistia toda vez no Cine Trash. Na verdade, não muito pelo Cine Trash, né? Mas deixa quieto. Cara, era muito bizarro aquilo dos palhaços pegando as crianças e enrolando como se fosse um algodão doce gigante, sabe? E a primeira vez que a gente assiste, a gente fica meio assim, nossa, o que tá acontecendo? Mas depois, você não consegue mais levar. Você vê que é uma bosta. É uma bosta. E outro que vale aqui também é Kung Fu, o Mestre da Confusão. Nossa, que tira o chapéu, cara, esse é do caralho. Porque é uma comédia trecheira, ela é muito Hermes e Renato, sabe? E aí eu tô falando total, Hermes e Renato total. Totalmente trash. Quem vê esse filme sem saber, acha que é um Telaclés do Hermes e Renato. Mas o filme foi bem antes. E pra mim o melhor de todos é o Three Dev Adam, ou em português é Capitão América e Santo versus Homem-Aranha, que é o filme do Homem-Aranha turbo. É o melhor filme trash que tem. O Homem-Aranha é o vilão do filme. Só sabendo é legal, né? Isso que é liberdade criativa, viu? Mano, o filme é de 1973. Foda-se direitos autorais, foda-se a porra. Everton, deixar o Ivaldo por último, né? Cara, eu vou deixar o Ivaldo falar o principal de todos, né? Então eu vou citar um outro que é um clássico gigantesco, que é o Rick ou A História de Rick, cara. Tá marcado aqui, não tem que como. Que vai ser citado aqui ainda nesse podcast. Espere, ouvintes. Vocês vão conhecer essa. Se você não conhece, que eu acho muito difícil, vocês vão conhecer. Caso alguém não saiba qual filme é esse, é o filme que, se você procurar no YouTube vídeo de lutas de filmes de Kung Fu bizarra, vai aparecer o Rikyo, cara. É o que o cara amarra o tendão, o cara dá um nó no tendão, que o cara tira o olho do cara com um tapa. É esse filme. É sensacional. A História de Rick é um filme sensacional, cara. Ele beira a perfeição, cara. Um filme que eu conheci através do podcast, através do Nerd Patriarca, pra gente gravar, e pra mim é um trash mais sensacionais que eu já assisti, é o Samurai Cop, que eu acho que não dá pra deixar de lado, cara. Esse filme é muito genial, cara. Ele é a essência do que é um filme trash. Esse é o bosta mais engraçado, cara. Você ri do começo ao fim, porque ele é sensacional. Escutei lá o BMF... Cops. O 70. Eu tava tentando lembrar do título. Não, 70 não, 85. Podcast 85. E a gente comenta bastante desse filme e é sensacional. Também foi utilizado num dos nossos podcasts e, puta, eu amei de paixão esse filme. De coração, é o Rambo Turco. Puta que pariu. Eu ri demais dessa porra, cara. É genial, é simplesmente genial. Mas eu acho que o primeiro lugar, a cereja do bolo, é A Criatura de 2003. Esse filme é uma obra de arte inacreditável. Realmente, é o clássico das nossas vidas, irmão. Não, é o melhor trash do mundo. Esse filme eu acho que a gente assistiu umas 353 vezes. Ele traz o melhor ator de latino-americano de todos os tempos. Eric, alegria. Um beijo no coração. Sempre. Ai, caralho. Olha, eu vou citar um outro da mesma época também, que é o Apanhador de Sonhos, que é... Mas esse eu não gosto, esse é só trash ruim. Ah, tá. E não foi nem pra ser... Era pra ser sério, né? Mas foi tão podre. Cara, que filme nojento, velho. É uma bosta, mas pode chorar. É, eu que... Porque você pode acabar indo ver no cinema. Não, esse eu não fui, ainda bem. Que vai diretamente à nossa próxima pergunta. Qual foi o pior filme que você assistiu no cinema? Eu quero ver vocês me superarem na resposta. Manda. Então deixa a gente começar. É. Pra mim foi outro filme que a gente comentou aqui no podcast. No podcast do BMF sobre Nicolas Cage, que é Fúria sobre Rodas. Que é Meu Deus do céu. Vocês foram no cinema, véi? Exatamente. Podia ter entrado no trash também. Meu Deus. É um filme muito bosta. Foi o que eu pensei também, porque eu não acreditei quando eu tava assistindo o filme, que eu tava no cinema vendo esse filme, cara. Mas, pra fugir um pouquinho do que o Vince falou, tem um outro que eu escolhi que, mano, eu achei esse filme... Ah, que raiva, velho. Deve ter sido mesmo O Último Predador. Exatamente, cara. Que raiva desse filme, velho. Eu passei o filme inteiro com raiva, cara. Esse foi o que eu marquei, cara. Foi a pior obra que eu já assisti no cinema. Predador de 2018 do Shane Black. Realmente é uma bosta. Cara, o meu é filme nacional. Calma aí, você foi assistir Rock of Ages no cinema, não esqueço disso. Você comentou no DMF sobre Rock. Eu fui. É ruim? Não, pra ser ruim ele tem que melhorar bastante. Por que esse filme é pior? Porque o Rock of Ages eu assisti de graça, esse aqui eu paguei. Ah, então... tem um porém, tem algo... Tem um até... Um atenuante. Não tá atenuando não, ele tá piorando a minha situação. Porque eu paguei pra ver. O filme ele se chama Maré, nossa história de amor. Ele é um musical nacional. Eu quero saber por que você pagou para assistir um filme com esse título. Não é possível, cara. Calma, deixa eu terminar. É um musical, tá? Começa por aí. Tá tudo errado já. É um musical. Não, já tá tudo errado. Eu tô querendo entender a lógica. Ele se passa na favela de mesmo nome, no Rio de Janeiro. E é basicamente o Romeu e Julieta, só que aqui a gente não tem nem os Capuletos e Montex, e sim a gente tem duas facções criminosas e vai. É. E o que acontece? O filho do traficante de uma gangue e a filha do traficante da outra gangue, eles se conhecem e se apaixonam. Como nada poderia ficar pior, as atuações são horríveis, as músicas são péssimas, as danças idem, e no meio de tudo isso você tem a Marisa Hort como uma professora de dança, que é onde ele se conhece. Então assim, cara, eu fui ver esse filme por N motivos, mas cara, eu joguei dinheiro fora, então... Eu nunca parece, ouvi falar desse filme. Parece novela da Record, cara. Parece novela Record, exatamente. É um filme de 2008, então assim, o filme é péssimo, é péssimo. E menção rosa, Garfo de 3D. Também pagando. Puta que pariu. É, enfim, e o filme durou uma hora, mas eu saí de lá tão cansado como se tivesse visto 60 horas seguidas direto. Eu só queria a minha cama e dormir. Caralho, uma bosta. Uma bosta. Então são duas merdas que eu não recomendo que vocês vejam. Uma menção honrosa também. Graças a Deus não foi no cinema, foi em casa. Minha mulher encheu o saco. Não, isso não vale. Não vale? Meu Deus. Não, lógico que não. É filme. Vai pros essas DVD. Vai pros essas. Mas tudo bem, pode falar, irmão. Não, o filme é um lixo, eu preciso falar. É uma porcaria. Minha mulher me obrigou a comprar esse DVD pra gente assistir. Que é o Doce Veneno do Escorpião. Nossa senhora. Meu Deus, cara. Eu tenho um livro. Raiva desse filme. Eu tenho um livro. E o livro já é uma merda. Esse filme é péssimo. Bem, vamos sair dessa ruindade toda e vamos pra nostalgia, que sempre é uma coisa boa, né? Qual o filme favorito da sua infância? Aquele que você assistia e continua assistindo e lembra da sua infância com carinho e emoção nossa. É, ao contrário de vocês, eu prefiro o primeiro Ace Ventura. Eu acho ele mais filme, eu acho que o humor dele venceu melhor. Pra mim tá mais palatável ainda até hoje. Aí tem o Máscara também e a série Locademia de Polícia. Por mais que hoje eu já não seja mais tão fã dos exageros, mas esses filmes eu ainda assisto e ainda dou risada justamente pela memória afetiva, sabe? Tanto que essas comédias modernas e tal, eu assisto assim, é muito difícil eu gostar de alguma, achar alguma muito boa. Acho que a última grande comédia que eu gostei foi Thor Ragnarok. Mas esses pra mim, eu quando vou assistir não sou eu de hoje, é a criança assistindo de novo. É bem isso mesmo. Nostálgico de infância, assim, me lembro muito do primeiro Mortal Kombat. Kombat, que eu puta, adorava esse filme, sempre passava. Sensacionalmente horrível. Não, mas primeiro Mortal é uma das poucas adaptações de game boas. Muito bom aquele filme, cara. Ele é bom, ele é um filme bom. E Tubarão, que passava toda hora no SBT e, puta, eu fazia de tudo pra assistir. Tubarão, o filme da sua infância, Ivaldo? É, meu primeiro terror, lógico. Que eu não tinha medo. O Ivaldo já trabalhava com o seu Tubarão. Só dava pra assistir na tela de sucessos. Quando não era plantão. Não, mas muito cara, bom. Só, acho que só eu lembrei de um filme muito aleatório, cara, mas eu gostava muito desse filme. Quando passava, ficava muito animado, que é o Grande Desafio, cara. Pô, do Jack Chan. É o que reúne o Jack Chan e o Jet Li, não é? Não, é o que ele luta lá no, no final contra o maluquinho lá na. O americano, na de papel lá. É. Isso aí. Cara, esse filme, eu adoro esse filme, cara. E quando passava na sessão da tarde, que não passava toda hora, né? Era tipo, de vez em quando tal, passava esse filme, cara. Eu adorava, eu ficava brincando direto, de lutinha depois, cara. Ah, eu lembro desse filme. É, você falou do Jack Chan, tem um outro que eu gosto também, né, que eu assistia muito quando era criança, passava direto no SBT. Era Mr. Nice Guy, bom de briga. Nossa, era o cozinheiro. Puta, esse filme. Eu acho vários do Jack Chan. Cara, esse filme. Eles também marcaram a minha infância, que eu gostava muito. É, então, esse filme era muito legal, cara. Faz tempo que eu não vejo, mas a memória que eu tenho é que era um filme bem bacana. O Mr. Nice Guy. E falando de luta, eu acho um filme importante da minha infância que eu lembro muito é O Grande Dragão Branco. Que é sensacional, cara. Tijolo não revida. Eu acho que é um filme sensacional. Sempre queria assistir, assim, quando passava eu estava assistindo. E não assisto há muitos anos, claro, não posso falar, mas a minha memória nostálgica de ter assistido ele é gigantesca. Eu não posso dizer que o filme que eu mais assisti na minha infância, com certeza, foi O Rei Leão, que agora vai ganhar um remake, vai fazer muitos bilhões de dinheiros. E O Rei Leão foi um dos filmes que eu mais assisti na minha infância, com certeza, mesmo porque eu tinha um VHS apenas do Rei Leão, então eu assisti em looping aquele filme. Qual VHS? Verde? O Verde. O Verde. É. Tinha esse do Rei Leão e tinha um do filme dos Cavaleiros. Eu tinha os dois Cavaleiros, o Batalha dos Deuses e o outro lá, o da Ares. É, tinha o do Batalha dos Deuses. E ó, eu assisti Rei Leão não faz muito tempo e é um filmaço até hoje, cara. Filme espetacular. Tá bom, né? Vamos pra próxima pergunta? É hora. A próxima pergunta é: qual seu filme de animação favorito? Falando de Rei Leão, né? Vamos entrar na onda. Qual seu filme de animação favorito? Olha, esse ano a gente teve Alita, Anjo de Combate, que foi uma surpresa muito positiva por ser filme. Já. Mas já virou favorito, assim? Não, desse ano. Mas já. É animação também? Mas Alita é animação. Animação, né? É, misturado, né? É, mistura, mas não, tipo, mas não full animation, né? Full animation. Ah. É que não era ela que eu ia mencionar. Deixa eu falar. Não esperou molhar o bico. É, ele esperou molhar o bico. Na verdade, ele tava esperando que a gente fosse falar alguma coisa. Na verdade, ele falou assim: eu vou falar Alita, mas se tiver errado, eu vou jogar. Vou corrigir rapidinho. Eu vou jogar, se eles aceitarem, tá bom. Calma que eu chego lá. Mas tá, vai dizer que não é de animação. Tem umas animações do caralho ali. Mas enfim, Avatar é um ícone pra animação. Vai falar que Avatar não é. Avatar é o quê? O do Shyamalan? Não, o Avatar. Nenhum dos dois. A animação é animação. É, cara, desculpa. Primeiro que o Avatar ele vale só porque ele é um dos poucos filmes que foi filmado em 3D. Segunda, eu tenho uma raiva desse filme que eu só vi ele uma vez e foi no cinema. E eu paguei pra ver a IMAX 3D desse filme, 2009. E não foi bom? Não, o 3D é muito bom. Eu gosto do filme. 3D é muito bom. Ele só vale a pena porque o 3D dele é foda. 3D dele foi o melhor 3D que eu já vi. Não é ruim, mas não é. Não. O 3D dele foi o melhor que eu já vi até hoje. Sim, é um dos poucos que funciona. Mas ele ainda não é o filme que eu ia dizer. O filme que eu ia dizer Então eu não tô entendendo, você quer chegar, continue, Ivaldo. Final Fantasy VII? Agora sim, é animação. Por que você fala fazendo uma pergunta, Ivaldo? Você tem que ser mais assertivo. É cada filme que eu falo. Sete, porra. Não, se você falar o filme certo, ninguém questiona. É o Final Fantasy VII Adventure Children, de 2005. Ah, que maravilhoso. Aí vale. Realmente é um filmaço. Cara, eu escolhi, eu pensei em dois, assim. Um recente, muito recente, com o Aranha Verso, que eu amei esse filme, cara. Achei muito foda, velho. O estilo de animação achei muito foda, a história achei muito boa. Mas também, tipo, voltando às raízes de otaku fedido, né, cara? Mas essa nem é tão otaku fedido, é um cara mais aceito na sociedade que é Akira, né? Sim. A gente sempre vai puxar um pouquinho de sardinha pro anime. Eu pensei, se você pensar, tem vários que a gente comentou aqui nos casts. O Akira foi um dos que eu pensei, com certeza. Pode falar, né? Eu vou por outra linha, porque tem dois filmes de animação, os dois da Pixar, que pra mim são dois filmaços. Alguém chegou na Pixar ou na DreamWorks? É, e é o Up. que pra mim é sensacional e eu me identifico com o personagem principal, o idoso. É, aquela coisa de reclamar e tal, é, parece que eu fui desenhado na tela. Mas o melhor deles pra mim é Toy Story, que ninguém tava esperando uma sequência do primeiro, e aí ela vem e te pega e é tudo maior, e tem várias referências, e tem aquela referência especial ao Império Contra-Ataca. Então quando você assiste e vincula uma coisa com a outra, sua cabeça explode, ainda mais uma criança de 10 anos, né? E a gente só não sabia que no futuro, tanto a Pixar quanto o Star Wars iam estar na mesma casa, né? É coisa do destino isso. Já que você pegou o gancho da Pixar, um filme que é um dos meus favoritos de animação, que eu gosto muito, é Ratatouille. Eu acho que é um filme incrível, que até hoje eu acho muito bom. É muito bom mesmo, cara. E eu tinha pensado em Akira também, mas o Everton já comentou, então ficam esses dois, Akira e Ratatouille. Ivan, tem mais algum filme de animação que não é de animação que você quer comentar antes? Tô com medo de falar. tem mais algum de animação que é de animação de verdade que você quer falar? 100% animação? É, 100% animação. Por favor, né? Os Jovens Titãs que eu assisti ano passado, a gente gravou no Blockbuster, é do caralho. Não falei que era bom? É do caralho, é uma animação do caralho, muito divertido. Foi o que eu falei, melhor que Deadpool 2. Continuando, a décima pergunta é: uma cena memorável de um filme pra vocês? Seja que vocês lembram, assim, da sua reação que marcou a memória de vocês quando assistiu pela primeira vez ou assiste até hoje. Essa é complicada, né? Porque é muita. Porque cada filme que você gosta muito sempre tem uma cena memorável. Tem, cara. Tem. Eu vou começar pelas lembranças, assim. É a luta do Luke e do Darth Vader no Retorno do Jedi, que é uma luta muito foda. Por todo o contexto tem. A abertura dos Caçadores da Arca Perdida. Começa com aquela tensão dele ter que substituir um ídolo de ouro por uma sacola. E aí começa a abrir as armadilhas e termina com a cena daquela bola gigante perseguindo o Indiana Jones. Mas pra mim, a primeira cena que vem é sendo o primeiro filme que eu fui ver no cinema, que foi Jurassic Park. E esse filme, ele tem cenas memoráveis. Tem a cena do Jeep na chuva com o T-Rex, tem a cena do copo de água tremendo, tem a cena da primeira aparição dos dinossauros e aí sobe a trilha do John Williams. Mas pra mim a cena mais tensa é a cena que começa quando as crianças aparentemente estão seguras e aí a Alex, ela vai comer e do nada ela trava e a gelatina começa a tremer, aí a câmera corta, mostra a sombra de um raptor passando e aí começa a cena da perseguição da cozinha. Essa cena da perseguição da cozinha, ela dá um arrepio até hoje, cara. E assim, Jurassic Park é um filme que é um filmaço, tem, cara, muitas cenas memoráveis. É uma das coisas que foi justamente o que você citou da primeira aparição dos dinossauros, que pra mim é foda, né, cara? Arrepia quando começa a subir a trilha e você vê os brontossauros de fundo, cara. É maravilhoso, mas essa me dá um medo desgraçado até hoje e é muito bem feita, né? 26 anos, 27 anos quase de filme, e é feita tudo com prática, porque são bonecos animatrônicos ou pessoas vestidas, sabe? Então funciona demais essa cena, é muito boa. Ivaldo? Ah, pra mim não tem como, velho. Jogador número 1, quando o cara virou Mecha Godzilla e o outro grita lá de cima, eu sou o Ganda, e começa o quebra-pau junto com o robô de ferro dando porrada na cabeça do Godzilla, eu passei mal no cinema. Aquela cena me marcou. Foi o sonho do Ivaldo materializado, né? Não, realmente, foi lindo. Everton? Cara, tem tanta cena foda, velho. A primeira que eu pensei foi o discurso do Théoden no Retorno do Rei, cara. Que pra mim é um dos melhores discursos que tem, né? Aquilo é um jeito de incentivar, cara. Lá os caras, mesmo se não estavam animados, eles iam pra luta, tá ligado? É, tem o do Aragorn também, né? Também, que é muito foda também, né? Discurso sempre é algo que marca de alguma maneira, né? O outro bom é o do William Wallace, em Coração Valente. Sim, tem que é o mais famoso. Foda pra caralho também. Tem o de 300, qual o nome do... O Leônidas. O Leônidas e 300 também. Também. Eu acho que a gente comentou mais pra cima lá na parte do sci-fi, do filme de ficção científica, mas o Neo desviando as balas é uma cena muito icônica do cinema e pra mim é muito memorável também, porque é um filme que eu gosto muito e mesmo quando eu assisti o Matrix pela primeira vez, eu já sabia que tinha essa cena, eu já sabia mais ou menos como era a história. Mesmo assim, marca muito. É porque o Matrix, ele sofreu daquela coisa que é o fantástico, né? Tô falando do programa da Globo, porque o filme fez tanto sucesso, aí a Globo colocava cenas do filme. Sim, é verdade. E essa cena tava na reportagem, então a gente já foi ver esperando alguma cena. Sim, mas é o que acontece hoje com a internet, né? A gente vê algumas coisas, então a gente vai esperando. A Marvel, ela faz muito bem isso, que ela coloca cenas nos trailers que não vão pro filme. Sim. Então, isso cria uma expectativa legal. E as cenas dos trailers não aparecem aproximadamente 10, 15 minutos do início do filme. Então, é, muitas vezes em 20 minutos já teve todo o trailer coberto. Exato. Fazer uma menção honrosa aqui. Eu, Vinícius Everson, teve um tempo aí que a gente começou a procurar muito filme de luta. E a gente começou a conhecer o Tony Jaa, aí a gente começou a acompanhar o Protetor, enfim, Ong Bak, começou a ver muitos filmes dele que tem cenas épicas pra caramba. Mas assim, depois de um bom tempo, a gente encontrou um filme chamado Operação Invasão, que tem uma cena de uma luta num corredor de um prédio, um monte de cara com armado de faca e um maluco sem nada na mão, que meu Deus do céu, puta que pariu. Equalize, cara, Equalize é foda, velho. Tanto que ele tá fazendo filme pra caralho em Hollywood. Espetacular. Agora. Operação Invasão é um filmaço também, fica a dica pra quem não conhece. Vale a pena, viu? O primeiro e o segundo são sensacionais, cara, dirigidos pelo Garrett Evans. É o Garrett Evans, né? Exatamente. Eu sempre confundo com o Garrett Edwards, que é o cara que dirigiu o Rogue One, o Godzilla, também. Né? Aí eu fico pensando normal. Se é ele. Os caras não têm criatividade, velho. Tem o mesmo nome. A culpa não é nossa. Bem, seguindo, 11ª pergunta é: qual a melhor e a pior adaptação para um filme? Seja de história quadrinho, de qualquer outra coisa, qualquer outra mídia. História quadrinho, livro, anime, mangá, seja o que você quiser. Uma adaptação pro cinema que foi muito boa e uma que não foi muito boa. O Ivaldo vai falar do Doce Veneno do Escorpião. Quase isso. Ivaldo, já que você falou do gancho da cena do jogador número 1, eu gosto muito da adaptação do jogador número 1. Eu li o livro, não li inteiro, mas eu li boa parte. Tô pra terminar, mas pra mim o filme é melhor que o livro, do que eu li do livro. Eu gostei mais do filme do que do livro. Ah, você não é o único. Tem outras pessoas que pensam a mesma coisa. E eu gostei, e o livro é muito bom, mas o filme é uma puta adaptação que muda partes da história, mas é uma adaptação muito boa. É, o que gosto muito do terror, uma que me impressionou muito foi o It, a Coisa. Gostei muito dessa nova adaptação. Vamos ver o que vai acontecer com a sequência. E o que decepcionou? Pode falar agora ou falar depois? É, o que Vinícius não falou, o que decepcionou? Você vai falar agora? Não, pode falar. Eu não falei porque... Você não quis, tá? Poxa, mas pode falar. O que me decepcionou muito, e a gente foi ver no cinema, e foi um dia marcante, foi um reencontro com os amigos meus que fazia tempo que eu não via, foi Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário. Meu Deus do céu. Que foi aquilo? Eu tenho coisa pior, cara. Eu tenho coisa pior. É, pra começar, é o filme novo do Sonic, que eu ainda não assisti, mas... Não, nem saiu, mas... Cara, meu Deus, só pelo trailer eu já fiquei impressionado com a qualidade que o negócio vai ser. Mas... Não, mas você viu que o diretor já falou que vai mudar o Sonic, né? Foi tão negativo que eles vão mudar o personagem. É cagada. Mas isso é pra citar a minha frase de abertura, porque quem vai fazer o filme do Sonic não aprendeu com o erro que foi o Super Mario de 93. E que é uma merda. É, aí tem aquele Romeu e Julieta do Leonardo DiCaprio, que é outra bosta. Tem a Torre Negra, que é uma merda. Tem o Street Fighter do Van Damme, que é uma bosta. Mas pra mim a pior adaptação de todos os tempos, porque jamais vai ser superada, é Dungeons and Dragons de 2000. E esse filme é um lixo gigantesco. Esse filme, cara, é assim, a expressão fed é literal aqui, fed dinheiro outros. E eles criaram uma história nada a ver de mágicos que usam poderes pra dominar a Terra, e aí uma imperatriz tem que usar o poder dela pra salvar o mundo, e aí é deposta por um mágico diabólico que controla dragões vermelhos, e nunca existiu nada disso no jogo, sabe? Nossa. E sempre tem um burburinho de que vai ter uma nova adaptação. E só fica nisso, ainda bem. Porque assim, o Jeremy Irons, ele tem algumas atuações na carreira dele que são memoráveis, são muito boas. Aqui é a mais importante porque ela é pior de todas elas. Cara, o filme tem o Marlon Wayans. Do Marlon Wayans, é horroroso. Uma bosta. E eu lembro de uma chamada da Google falando: um clássico do cinema. Eu vou... Quê? Vocês estão de brincadeira, cara. Esse filme é horroroso. Não vejo isso. E a melhor pra você? Apocalipse Now, Francis Ford Coppola, do tio do Nicolas Cage. É. Que ele adaptação. Verdade. Ele é a adaptação do livro do Joseph Conrad, que é No Coração das Trevas, que saiu em 1902. O livro, ele retrata um personagem fictício também, que ele estava, na época, no Estado Livre do Congo, que depois veio a ser Congo Belga, República do Congo, Zaire e agora Congo de novo. E conta a história de um marinheiro, do Charles Marlowe, que ele vai atrás de um vendedor de marfim, que aconteceu a mesma coisa, que é um cara que queria se libertar da presença britânica, daquela influência do Império, quis se embrenhar no meio da mata. E no livro, no filme, isso foi bem adaptado, porque se passa no Vietnã, mas é a mesma coisa, é um personagem que é o Capitão Benjamin Willard, do Martin Sheen, que vai atrás do personagem Walter Curtis, do Marlon Brando, que ele foi um oficial que desertou e foi pro meio da selva do Camboja, e aí tem todo o conflito, tem toda a guerra, a coisa do Vietnã, e a frase clássica do Robert Duvall do filme, que é: eu adoro o cheiro de napalm pela manhã. E aí a cena, pra mim, é uma das melhores cenas do cinema, que é quando começa a vir os helicópteros e começa a tocar a cavalgada das Valquírias, do Wagner. Então esse filme pra mim é sensacional. Everton? Cara, não preciso nem dizer, né? O Senhor dos Anéis, que pra mim é a melhor adaptação que tem, velho. A trilogia inteira pra mim é muito, muito boa. Realmente adapta, eu acho que adapta muito bem os livros, porque tira muita coisa inútil que tem nos livros. Tom Bombadil, por exemplo. E pega realmente o foco. E a pior, cara, é o Hobbit. Que eu fico triste por vocês. Pra ficar no mesmo universo. Não, eu fico triste por vocês não citarem Dragon Ball Evolution. Ah, eu não cheguei lá. Tá na cara aqui, era pra minha citação. Eu, desculpa, cara, mas perto do Dungeons and Dragons, Dragon Ball fica bem aceitável. Cara, jamais, cara. Assistam Dungeons and Dragons, meu Deus. Dragon Ball Evolution é ofensivo, cara. Cara, Dragon Ball Evolution é uma merda gigantesca, cara. Quer outra merda também? O filme do Tekken e o filme do King of Fighters. São no mesmo nível do filme do Dragon Ball. Caramba, engraçado, nós comentamos todos esses filmes aqui no Nerd Patriarca. Não me pergunte os podcasts que eu não vou lembrar de todos, mas nós comentamos em cagadas ensaiadas todos esses filmes. A adaptação do Tekken, a adaptação do The King of Fighters, do Dragon Ball Evolution, Death Note, que é uma adaptação mais recente, que é uma porcaria gigantesca. Não, meu Deus do céu, que meu filme bosta. A lista só cresce, né, cara? Gundam G-Saver tá na lista também. Nós adoramos essas porcarias, né? Por isso que a gente continua comentando aqui. Mas já que a gente tá falando de tristeza, né, de adaptações ruins, falamos das boas, mas qual foi o filme que mais te decepcionou na vida? Você tem aquele filme bosta, que, por exemplo, a gente comentou o filme que, o pior filme que você assistiu no cinema, mas tem aquela decepção, o filme que você tava com muita expectativa e não foi tudo isso. Cara, não vou falar que foi o que mais me decepcionou na vida, assim, porque eu não consegui lembrar de nenhum, assim, muito assim. Um filme que, recente, que eu pensei, pô, mano, esse filme vai ser bom, gostei do trailer, falei, pô, vou ver, eu tô animado pra ver, e fiquei tão puto depois, foi o Alien Covenant, cara. Nossa, nem me fala. Assisti no cinema. Puta que pariu. Exatamente, cara. Bom, eu não tive esse problema, porque depois de Prometheus eu não esperava nada. Me entregaram exatamente o que eu esperava, nada. Alien Covenant é pior que Prometheus, eu acho. Eu também acho. Ah, é pior, velho. Muito é pior, velho. Mas também não consigo gostar de Prometheus, viu, igual. Não chegou esse. Uma coisa não elimina a outra. Vai, eu acho que daqui a pouco o Ivaldo vai chegar, vai usar pra meter o filme. Já tô até vendo, É um filme subestimado dele. Exato. Mas, cara, pra mim, assim, menções honrosas. A Alice do Tim Burton, que eu esperava muito, porque eu gosto. O primeiro, eu gosto da Alice, gosto da animação clássica da Disney, gosto dos livros, mas eu achei uma merda o filme. Os Incríveis 2, que realmente foi decepcionante. Mas a Os maior. Incríveis 2? É. Bomba, hein? Os Incríveis 2. Mas pra mim, a pior de todas, a que eu me arrependo até hoje, botei muito hype, paguei, fui assistir no dia da estreia, foi Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Que filme merda. Cara, eu não deveria ter ido porque tem o Shia LaBeouf. E aquela cena dele cruzando a floresta pelos galhos, igual o Tarzan. Ai, cara. Puta, aquilo é um dos momentos mais baixos do cinema. É, pra citar aqui, eu acho que é decepcionante, querendo ou não. Pra mim, muito decepcionante. É, essa primeira leva de filmes da Warner DC, Liga da Justiça, Batman vs Superman, são filmes muito decepcionantes, mesmo porque os trailers são muito bons. E aí, aquela enganada fodida, né? Eu acho Liga da Justiça pior que BVS, minha humilde opinião. É, eu não acho. Os dois são decepcionantes. Eu acho BVS muito pior. É, todo mundo respondeu essa? Não, falta. Pra mim, já vamos desligar. Vamos colocar o veneno do escorpião aqui pra funcionar. Puta, toda a franquia de Transformers. Novo? De novo. Transformers, cara, puta que pariu, me decepcionou. Mas você tinha esperança de algum Transformers ser bom? Ah, o primeiro era sabia. Legal. E o primeiro? Não, mas o primeiro... segundo é assistível. Mas o primeiro ninguém sabia, era novidade. Exatamente. Exato, o que me decepcionou foi o segundo, então. Daí pra frente, Não é tão ruim, o terceiro é horrível. Aí foi descendo a escada. Agora, pra mim, também que nem o Everton falou, né, é o pior do mundo. Mas um que eu esperei muito pra assistir, que veio no cinema e saí de lá chateado, foi o Círculo de Fogo 2, Pacific Rim 2. Puta que merda. merda de filme, velho. Você foi no cinema assistir esse filme, Walter? Foi. É um dos piores filmes de 2018, assim, com certeza. É uma das piores continuações. Nossa, ele entra em várias listas aqui que eu posso criar agora de cabeça. Nenhuma delas muito agradável de se estar. Meu Deus do céu, decepcionante. E como eu mencionei antes, que eu gosto muito do primeiro Mortal Kombat, quando eu fui assistir o segundo, cara, já... Curioso, falando... Ah, não, aí não. Mortal Kombat TV nesse podcast, Mortal Kombat, a aniquilação. Meu Deus, cara. Quando o Jax tirou os braços e começou a lutar sem a armadura do braço, eu falei, que porra é essa? Você já devia ver que era uma merda, que na primeira cena morre o Johnny Cage. É, sim. É outro ator fazendo o Raiden, e o Raiden corta o cabelo. Nossa. Você já devia achar errado. Meu Deus, os animais bizarros. É desnecessário. Bem, a próxima pergunta é: qual é o seu ator e sua atriz favorito e favorita? Posso começar? Vou começar, então. Vou começar. O meu ator favorito, um ator que eu acho foda, é tanto em filmes que a gente citou aqui, por exemplo, Hannibal, o papel mais marcante da carreira dele. Pra mim, eu gosto muito também, eu sei que no podcast é de série, mas o último papel que ele fez em Westworld também é sensacional, é o Anthony Hopkins. Pra mim, é o ator mais foda que existe, atuando ainda, né? Mesmo ele tendo feito Transformers. Recentemente. Não faz sentido a participação dele nesse filme, cara. Não tem sentido nenhum, só colocar ele lá. E ele ainda falou que foi legal trabalhar com o Michael Bay, puta balela, mas enfim, o Anthony Hopkins é foda. E atriz favorita, a minha atriz favorita, eu gosto muito, é a Natalie Portman, que pra mim, desde a estreia, que ela estreia num filme sensacional, que é O Profissional. Esse filme é um filmaço. E desde então, ela faz filmes incríveis, eu acho ela muito foda. É, eu pensei demais, na Natalie Portman também, eu acho ela muito foda, mas junto com ela também eu pensei na Amy Adams, eu acho ela muito foda, a Amy Adams, principalmente depois que eu assisti, tipo, Sharp Objects, que é a série que ela fez, A Chegada, pô, ela é muito foda, cara. E ator, cara, eu pensei em dois que eu não consegui decidir, cara, porque eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito do Brad Pitt, eu acho que ele é um ótimo ator, cara, eu gosto muito dos filmes que ele participa, e do Tom Hanks, cara, que é o maior nice guy de Hollywood que deve ter, o Tom Hanks, cara. Também acho, hein? É, ele tira foto no café com o pessoal, então, cara, paga o café de todo mundo, tá tomando café, paga o café da galera, o cara deve ser muito gente boa mesmo. Ah, eu mais por peso nostálgico, isso eu até mencionou anteriormente. Eric Alegria? Se é ele. Tá errado. Se não for, tá errado. Se não for, você tá indo contra a sua história. É ele, mas. Vamos. Ele é o principal, mas a menção rosa. Exato. É Jim Carrey, cara. Jim Carrey, puta, é muito marcante na minha infância. Eu gosto muito do ator. Mas também, até nesse mesmo ramo de comédia, Leslie Nielsen, eu acho do caralho. Principalmente os filmes Corra que a Polícia Vem Aí. Puta, eu adoro os filmes dele. E Charlie Sheen, os filmes de comédia que ele fez também, eu gosto pra caralho. Enfim, esses três. E atriz, eu gosto muito da Gillian Anderson. Eu acho ela foda pra caralho. Tanto por Arquivo X, que é uma das séries que eu mais amo de paixão, quanto outras coisas que ela participou por aí. Eu gosto muito dessa atriz. Bom, ainda bem que vocês citaram aí, porque isso me tira um peso, porque eu não tava sabendo escolher. Vocês falaram do Tom Hanks. Eu acho ele... Você vai eliminando, né? É, sensacional. É, eu vou começar pela atriz que, pra mim, é Kate Blanchett, cara. E eu não consigo lembrar, assim... Talvez no Oito Mulheres ela esteja neutra, assim, no automático. Mas tudo que ela pega pra fazer, você vê que tem empenho e tem qualidade. Mas pra mim, o melhor ator ever vai ser o Robert De Niro. Eu não poderia escolher outro, cara. É difícil, né? Mesmo tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa. Tem o Tom, como a gente já falou, tem o Tom Hanks. Você tem o Brad Pitt, que vocês falaram. Eu gosto muito do Stallone também, por conta de alguns personagens. O Schwarzenegger também. O Schwarzenegger é bom pra caralho também. Tom Cruise, eu gosto do Tom Cruise também. Do Tom Cruise também, mas assim, eu acho que o Robert De Niro, ele reúne todas essas características. Ele é carismático, ele é bom ator, tem personagens incríveis. Todos os outros ainda tem alguma outra coisa faltando. Eu acho que ele reúne todas essas qualidades numa pessoa só. Sensacional, gostei das escolhas. Mas agora vamos pra uma questão polêmica, que até eu não soube responder direito. Um filme que você acha que é superestimado e um filme que você acha que é subestimado. Eu vou começar aqui então, falar agora e só volto depois. É superestimado pra mim o Rei Leão. É um Ctrl-C, Ctrl-V do Hamlet. Pronto. Você tá errado. Deixa eu tirar foi na sua cara, Vinícius. Nesse exato foi na sua cara. Eu senti que foi na sua cara. Na cara do mundo. Cara, eu nunca gostei do Rei Leão. Eu já achava uma cópia safada do Hamlet. Nada se cria. Ou seja, valeu o livro, é muito melhor. E eu tenho uma raiva a mais desse filme, porque meu primo trocou a fita do Yu Hakusho do Super Nintendo pelo jogo do Rei Leão. Então, eu já tinha raiva, ele jogou lenha na fogueira, então... O jogo ficou... do Rei Leão é bom, do PS1. Ficou... Mas eu preferi o Hakusho, desculpa. Ficou... Isso aí ficou gravado a ferro e fogo na minha alma. Tá aí. Deu pra perceber. E um subestimado... Ah, a lista é grande, cara, se eu for falar agora. É, então... Ah, ó, tem... O superestimado, vocês têm listas? Porque um superestimado que eu coloquei é um filme nacional, chama Minha Mãe é uma Peça. Foi o primeiro filme que eu pensei. Nossa, por quê? Boa, porque hein? Todas as pessoas que eu converso na minha vida acham esse filme muito bom. Eu acho esse filme uma bosta gigantesca, não consigo nem esboçar um sorriso. Agora eu vou fazer uma muito chato, meu coração é gelado, não. Ou realmente o filme é ruim. Não, eu vou ter que concordar com você. Cara, o Paulo Gustavo é superestimado. Ele não é engraçado, cara. Quem falou que é engraçado, velho? O Multishow. Nossa, os programas dele do Multishow são uma bosta, todos eles. O que eu pensei foi um que a gente falou já, que é o Avatar, né? Que eu acho a historinha muito mais ou menos, não curto muito não, cara. Assistir do cinema valeu a pena pelo 3D, que é diferente, realmente. Mas de filme... Ivaldo? Polêmica, mamilos. Putz, superestimado, eu não consigo entender como até hoje franquias como Transformers, como eu já mencionei, Velozes e Furiosos, e até Resident Evil, que parou agora, mas nem sei se vai voltar, conseguir ir tão longe e fazer, entre aspas, tanto dinheiro com aquilo, velho. Puta, principalmente Velozes e Furiosos, puta que pariu, cara. Você vai ter série na Netflix. Não, tudo bem, eu acredito que a série do Resident, talvez eles façam alguma coisa mais parecida com o jogo, beleza, ok, outro tipo de adaptação. Agora, aquela história de hélice voando e não sei quem ajudando o Elo, e mutante, aleatório, não dá pra engolir, cara. Transformers é outra franquia que eu não entendo como ainda continua existindo, e Velozes e Furiosos já tá no 43º filme, já Velozes e Furiosos, Velozes em Júpiter, sei lá. Meu, eu não sei como é que... Não, Ivaldo, eles estão gravando. O próximo é o Velozes Furiosos 9. E vai sair o primeiro spin-off da série. Puta que pariu. Então se preparem que vai ter muito mais aí. Também acho muito superestimado. Principalmente aqui no Brasil, né? Lembrando do nosso podcast Game Show, né? Aqui no Brasil, o brasileiro adora Velozes Furiosos, né? Pois só é, o Sanderson não sabe disso. Bichinha foi falar Star Wars, coitado. E um filme subestimado. Pro... Me Deus. Que prometeu e não entregou, né, Ivaldo? Tudo bem, mas, cara, a estética do filme eu acho muito bonita. Essa ideia de busca, de quem criou, não sei o que lá. Dentro da ficção, eu acho que é uma ideia legal. Dentro dessa coisa, desse mistério de criação da vida. O filme esteticamente é bonito. Esse negócio de ir pra outro planeta. Tudo isso é legal. Tudo bem que, ao longo do caminho, você vai vendo um monte de idiotice que aqueles cientistas que... Eu nunca vi um cientista fazer tanta idiotice. Fazem. É, porque... Caga o filme inteiro. É o biólogo que vai colher material. Exato. Sem proteção nenhuma. Uma planeta desconhecida. Outro tipo de capacete. A sobrinha ou filha do presidente lá, que não sabe pra bosta nenhuma, tem. Só pra fazer merda. Mas a estética do filme, a ideia... Foi um desperdício nesse filme, velho. Tá péssima com o personagem. Mas a estética do filme, a ideia do filme em si, eu acho muito legal, cara. Eu comprei, eu gostei muito da ideia. Se tirasse toda a idiotice dos caras, tirasse todos os personagens, fizesse um documentário tipo Animal Channel, falando, não, a rocha desse planeta é uma rocha feita no vulcão, não sei o que lá. Fica ótimo, um belo documentário. Mas cara, aí é que não tem filme. Cara, esse documentário poderia durar 30 segundos. Ó, nós estamos no planeta X e tá vendo essa rocha? Morde. Tá vendo essa madeira? Ela morde. Tudo aqui morde, então vamos embora. Tudo aqui não, é tóxico. Isso. Tudo aqui é tóxico, tudo aqui quer te matar. Vamos embora. E só que sobrevive são esses carecas de fralda geriátrica. E Battleship também, porque é outro filme que tem decisões idiotas. São decisões não, idiotas do início ao fim. Cala a boca, você entendeu. Corta isso pelo bem do Ivaldo. São decisões idiotas. O mínimo de dignidade no meio. Mas o filme tem cenas de combate e estratégias militares bem interessantes. Puta que pariu, velho. Eu não me conformo ainda que vocês fizeram uma defesa pra esse filme. Eu fiz uma defesa, venci ainda. Eu sou genial. Você venceu porque eu concordei com tudo que você falou. Lógico que você venceu. Everton. Cara, o subestimado foi um que a gente comentou recentemente do John Carpenter, o The Fog, que é um filme de terror muito competente, cara. E que a gente nunca... E que eu não conhecia. Muita gente acho que não conhece. Mas é um ótimo filme de terror. É, o problema do The Fog é que ele, como eu falei no cast, ele tá entre Halloween e Enigma de Outro Mundo, né, cara? Então, sim. É foda, né, cara? Ele tá perdido, realmente. Mas assim, menções honrosas aqui. De filmes subestimados, quase famosos, que a gente gravou um cast sobre. Cast 70. Esse foi o filme que eu pensei, que é um filme que não é muito falado pra mim. Não é, mas não. Pra mim é um dos filmes da minha vida, um filme maravilhoso. E um filme que eu assisti pro podcast também. Pois é, pra gente gravar aqui. Eu já assisti na época e já achei maravilhoso na época. E Trovão Tropical, que a gente citou mais cedo, que é uma comédia engraçadíssima de ação. É, a gente tem o brasileiro Som ao Redor, do Cleber Mendonça Filho, que é um drama de um bairro de classe média do Recife, que passa a viver com milícias, etc. Mas pra mim, o mais subestimado é brasileiro também, que é o Saneamento Básico, do Jorge Furtado, que é uma comédia bem simples. Ela se passa no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade fictícia, e conta a história dos moradores, que eles têm uma verba da prefeitura e eles precisam usar essa verba para construir justamente o nome do filme, a rede de saneamento da cidade. Só que o governo tá dizendo que se eles não usarem o dinheiro até um prazo X, eles vão ter que devolver o dinheiro. E aí eles passam a fazer um filme para tentar arrecadar mais dinheiro para fazer essa rede de saneamento da cidade. Então é aquela coisa, é humor de personagem, assim, situações do dia a dia, de coisas absurdas, e pra você ver a criatividade das pessoas. É bem legal, e pouquíssimas vezes que eu conheço falam sobre esse filme. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Mesmo porque esse já parte da premissa do que é cinema nacional, né? Então as pessoas já vão falar menos. É, mas assim, ele não é um musical e não é aquela comédia Globo filme, sabe? Sim, igual, aí exatamente. Minha Mãe é uma Peça, aqueles filmes da Ingrid Guimarães, sabe? Essas comédias de então não é isso. Apesar que você tem lá Fernanda Torres, Camila Pitanga, o Wagner Moura. Mas os atores brasileiros são sensacionais. São, então. Os filmes, os roteiros são ruins. Eu acho que por isso que esse filme funciona muito bem, cara. É um ótimo roteiro e com atores muito bons. Se eu não me engano, na época, o Wagner Moura, em 2007, ele tinha acabado de fazer aquela série de TV, Sex Frágil. Ele e o Bruno Garcia, o Lúcio Mauro Filho e um outro que eu esqueci agora, aquele personagem que ele se travestiu de mulher pra fazer humor e tal. Que era um programa bem legal também, que durou pouco, mas foi meio que nessa vibe que ele tava de fazer comédia. Então acho que vale a pena. Muito bem. Acho que só pra citar mais de questão de ter sido pouco comentado, pelo menos eu acho que foi pouco comentado, que é o filme de 2018, que é o Procurando, que a gente comentou aqui no Blockbuster, foi um dos filmes favoritos de acho que todo mundo aqui, né, que assistiu. Com top 3, e, né? Cara, eu acho que não foi muito comentado pela qualidade que eu acho que aquele filme tem, pela inovação, por tudo que ele trouxe, assim, diferente. Um dos melhores filmes de 2018 e eu não vi muita gente falando. Continuando, essa é bem difícil. Qual o personagem favorito do cinema de vocês? Essa é muito difícil, na verdade, né? Ah, mais ou menos. Muito difícil. Não é tão... Eu tenho uma lista aqui. A minha já tinha na cabeça faz tempo, já. Aí eu tenho uma lista aqui. Vocês quiserem que eu fale? Navarro? Tá nessa lista? Por acaso, sim? Não. Só por curiosidade. Não, não tá. Vamos lá. É o Sam Ace Rothstein. Aí o outro personagem é o Al Capone. Outro personagem é o Noodles. Jake LaMotta. Michael Vronsky. Travis Bickle. James Conway. Louis Cipher. E o jovem Vito Corleone. E o que todos eles têm em comum? Todos foram interpretados pelo Robert De Niro. Mas todos são personagens incríveis e marcantes e totalmente diferentes entre si, cara. Porque você pega, por exemplo, o Louis Cipher, no Coração Satânico, ele é o próprio capeta. E o nome dele é uma jogadinha com o nome Lucy. Aí você tem ele como o jovem Vito Corleone. Aí você tem ele como um taxista muito louco em Taxi Driver. Aí você pega ele como boxador em Touro Indomável. Então, são várias facetas que ele consegue trazer para personagens totalmente diferentes. Todos são muito bons. Ivaldo? Godzilla, ponto final. O rei dos monstros desde 1950, sei lá de quanto tempo. Cara, pra mim, filme de monstro. A monstra é mais bonitinha, eu acho. Ela é mais bonitinha, mas o Godzilla, pra mim, é um personagem foda, cara. É um cara com mais de 50 anos. Eu gosto do background dele, das emoções que ele transmite, cara, da história. A história do personagem. É bem legal. Ele é fruto das bombas atômicas, não é? Exato. Exatamente. Não, eu tô perguntando sério mesmo. Não, mas sério. Sim. Ah, tá. Tem filmes que criam outras origens pra ele, mas nada... A original é essa, né? A original é essa mesmo. Mas é um personagem do caralho, cara. Um kaiju, um monstrão, um cara fantasiado que, tá aí até hoje e é muito bom, cara. Genial. Everton? Cara, eu pensei em dois personagens... três, né, cara? Porque o Don Corleone é foda também, mas... E o Michael Corleone também é foda. Mas não são nenhum desses. Você vai falar o Sonny Corleone. São dois personagens que eu acho muito foda. Um, que é interpretado pelo Tom Hanks, que é o Forrest Gump. Também é foda. Que é um dos personagens mais fantásticos que tem, é um dos melhores filmes também. E o outro, que é um dos meus filmes preferidos também, que é o Andy Dufresne, do Sonho de Liberdade, cara. Caralho, também, viu? É foda pra caralho, né? Que pode ser uma das melhores adaptações, né? A gente podia ter colocado também, né? O Sonho de Liberdade, que é um filmaço. Também podia ser, cara. Porque é um dos meus filmes preferidos também. Cara, eu vou falar de um personagem aqui do cinema nada a ver, que não tanta interpretação, tanta emoção quanto esses citaram, principalmente o Godzilla. Obrigado. Mas o personagem que eu acho foda é o Ethan Hunt, cara. Porque eu gosto muito do Tom Cruise e eu acho que é um personagem muito, muito contínuo. Ele sempre tá igual, assim. Ele evolui, mas ele mantém o carisma em tantos filmes, 6 filmes já da franquia Missão Impossível. E eu gosto muito desse personagem. É legal que, assim, ele evolui, mas sem perder a identidade. Exatamente. Ele não se transforma. Exatamente. E você continua, o personagem envelhece, que eu tô envelhecendo também, nah, né? Tô envelhecendo? A psicologia tá aí, cara. Logo ele troca de corpo. A Reconquista tá aí pra provar. Exatamente. Como eu queria ter gravado esse cast. Puta que pariu. Quem toma Kerbanger consegue envelhecer. Vocês acham que eu falo mal dos filmes, que vocês não viram o que eu ia falar desse filme. O Ethan Hunt é um personagem que eu gosto bastante, cara. Próxima pergunta é: qual o seu clássico favorito? Esse clássico, vamos colocar de 80 pra baixo? Anos 70, anos 60? Poxa, cara, anos 60. Eu acho que não, cara. Tem você assistiu o que é de anos 60? Ou filme clássico? É, você falou Godzilla é dos anos 50. Eu quero saber o que você assistiu de 1960. Eu? Assisti algumas coisas do Hitchcock. Ok. Mas enfim, qual o seu clássico favorito? O meu é Jaws, eu vou falar. O Valdo falou infância, que infância. É o clássico favorito, é Jaws. Se liga, rapaz. Passava toda sexta-feira no SBT. O meu é Lobisomem Americano em Londres. E? Não, clássico, quando vocês falavam, eu pensei assim, tipo, naqueles, os melhores filmes de todos os tempos. Pra mim, o clássico favorito é o Poderoso Chefão, cara. Ah, então eu vou pegar essa sua deixa aí, cara. Porque pra mim é o Poderoso Chefão parte 2, cara. É porque assim, por exemplo, o Poderoso Chefão, ele tem o prêmio de melhor diretor e melhor filme. O Poderoso Chefão parte 2 também tem. E ele entra naquela lista ridiculamente pequena, onde as sequências são tão boas ou melhores quanto o original. Então todo mundo fala Poderoso Chefão ou o 2, porque o filme é muito foda. Mas aí eu coloco também o Mad Max 2, eu acho muito bom, tão foda quanto o primeiro. Toy Story 2, O Império Contra-Ataca, O Cavaleiro das Trevas, do Nolan, que é muito foda, é melhor que Batman Begins. E pra agradar o ego do Everton, O Retorno do Rei, que é, querendo ou não, uma sequência e é um puta de um filme, cara. Eu não consigo deixar ele fora. Ele pra mim já nasceu clássico, sabe? É foda mesmo, puta. Seus passos até que tem bastante filme também, né? Sim, claro. Tem muito. Mas a gente entra bem, pelo comentário do Anderson, na próxima pergunta, que é: qual a melhor franquia, né? A franquia que você mais gosta no cinema. Eu não vou nem responder. Já sei. eu vou dar a mesma resposta. Ah, então eu vou responder, sim. Baseado naquele Game Quest, e tal. É De Volta para o Futuro, como um todo. Eu acho incrível. E aí, menções honrosas à Guerra nas Estrelas, claro. É, eu acho que a franquia, eu pensei em duas maneiras. Eu comentei do Ethan Hunt, eu acho Missão Impossível uma franquia que eu gosto muito, que eu acompanho e sempre vou continuar acompanhando. Enquanto o Tom Cruise tiver pique pra correr, eu vou assistir os filmes. Mas, com certeza, pra mim, a franquia mais importante do cinema é a Star Wars. Não tem jeito. É, então. E é difícil escolher uma. Então, aí dessas eu também colocaria Poderoso Chefão, colocaria o Rock, colocaria Indiana Jones, sabe? A lista. Rock é uma puta. Rock é ótima. É lembrança. Demais. É só um comentário maldoso aqui. E as piores franquias, vocês falaram de Velozes e Furiosos. É, eu coloco também aqueles Vampiros que Brilham o Sol. Meu Deus. E 50 Aromas de Fezes. Também é outra merda. Ninguém... franquia ruim também, que não falta, né? É, ninguém perguntou, mas eu Jogos falei assim Mortais. Mesmo. Se a gente for pro terror, então, vixe, Maria, quem cria essas franquias sem sentido? Só pra constar. A partir do terceiro. Só pra constar, menção honrosa também. Godzilla, geração dos anos 90 ali, é maravilhoso. Só pra. Só pra constar, a franquia que eu tô falando é Senhor dos Anéis, claro, viu? Lógico, né? Porque a gente não deixou claro, vai que algum ouvinte ficou perdido e falou, mas que porra é esse? Meu Deus, ele tá ouvindo até essa hora, ele já deve ter percebido que é Senhor dos Anéis, né, cara? É o Hobbit? Porra, podia ser o Hobbit, hein? Que virada no... Podia ter sido, infelizmente, nem sempre vivemos de acerto. Eu acho que a gente tem que começar a escolher igual o Ival. A gente cita uma coisa o episódio inteiro, chega no final e escolhe outra. É o plot? É o plot twist. Próxima pergunta é: qual o seu remake favorito, né? Hollywood vive fazendo remakes dos seus filmes clássicos, antigos, e rebootando. E qual que é o remake favorito de vocês? Enigma de Outro Mundo, 1982. Eu assisti esses dias o clássico. Escolha. Mesmo porque a gente acabou de gravar um podcast sobre John Carter e esse filme tá bem fresco na memória. Eu assisti um pouco do clássico dos anos 50. Cara, tem cena que dá vontade de dar risada, cara. Eu sei que... É totalmente diferente. É muito, né? Diferente, cara. O clima do filme é completamente diferente. A história é a mesma, se baseia no mesmo lugar, tem os mesmos, mais ou menos os mesmos eventos acontecendo, mas, cara, o do John Carpenter de 82 é inacreditável, cara. Ficou muito bom. Eu escolhi o It, o de 2017, né? Foi um remake que eu achei que, pô, adaptou muito bem também. também o livro, cara, e é o remake do filme, do telefilme de 1990, que não é um bom filme. Não é um filme horrível, tá ligado? É um filme que você assiste bem. O Tim Curry tá muito foda, né, cara, no clássico, mas o remake eu achei muito foda, cara. Assisto direto também, se tiver passando eu assisto, tá ligado? Assiste muito até, eu posso garantir isso, que assiste em looping às vezes, porque ele passa muito esse filme. O Witch Witch é um remake muito foda mesmo. Eu, Enigma de Outro Mundo, acho que tava mais fresco na minha memória, foi o filme que eu pensei. Anderson. Eu acho que eu sou muito velho, cara, porque pra mim o melhor remake que eu já vi é o Scarface, de 83. Ah, sim. Brian De Palma. E você assistiu o clássico? Assisti também. É uma pegada totalmente diferente. O de 32 é mais um filme de gangster, mafioso, assim, clássico, mafia italiana, aquela coisa. O Oliver Stone escreveu o roteiro adaptando a história mais pra aquela coisa da máfia cubana e aqui fazendo uma ligação, a introdução da cocaína nos Estados Unidos, a partir daquela questão da máfia cubana tratada no Poderoso Chefão Parte 2, e coincidentemente tem o Al Pacino, né, entre eles. Mas o filme é muito bom, é sanguinolência, tem frases clássicas, cenas memoráveis, e é um dos filmes que tem mais palavrões na história do cinema, tem a expressão fuck you, é dita 226 vezes ao longo do filme, sendo que sendo que 182 delas é só pelo Tony Montana, que é o personagem principal do filme. E cinema bom é assim. O filme é sensacional, maravilhoso. E como uma menção honrosa aqui, que é um remake barra reboot ou continuação, que é o Mad Max, Estrada da Fúria, que puta que filme caralho, lindo. Caralho, hein? Caralho. E esse filme é tão lindo que eu fui assistir na estreia no IMAX, aí no dia seguinte eu fui assistir de novo, e uns 3 dias depois eu fui no cinema assistir de novo, cara. Cara, você assistiu no IMAX? Eu assisti no IMAX. Foda, velho. Duas das três vezes eu assisti no IMAX. E puta, cara, é sensacional. E esse filme, ele foi feito pra ver na tela grande, com o som explodindo nas suas orelhas. É a melhor experiência possível. E se você puder também assistir a versão preta e branca que saiu desse filme também, não muda nada, é só a cor do filme que muda, mas é muito, cara. Esse filme é sensacional. Muito bem, escolheu bem. Eu sei. A nossa próxima pergunta é: qual o melhor herói e o melhor vilão, ou pior vilão, em termos de maldade, do cinema? É, deixar claro, porque pra eu não ficar fazendo essa pergunta. Alguém aqui mencionou mais cedo Indiana Jones. E, puta, eu gosto muito do Indiana Jones, cara. Eu acho ele um herói muito, muito da hora, cara. Eu curto muito ele. Eu ia indicar. Porque ele não é perfeito, né, cara? Sim, mas ele é muito, muito legal. Eu gosto muito. E vilão, eu fiquei entre o Thanos, que eu achei fantástico, personagem do caralho. Mas Hannibal Lecter também, eu achei um vilão foda. Foda pra caralho. Esses dois. O Lecter é... vira e mexe, ele é eleito o melhor, o segundo melhor e tal. Ele é foda. E só pra... O Thanos foi uma boa lembrança, assim, porque... Ah, claro, é. Vocês nem viram o filme há pouco tempo. Tirando o hype, todo o hype da Marvel Studios e dos filmes, o personagem realmente é foda, cara. É, e ele preenche uma lacuna, que a Marvel não sabia fazer vilão, né? Exatamente. E continua foda no Ultimato, assim, continua foda. Só uma menção honrosa, o Alien, do filme Alien, tá, o passageiro, enfim, Alien Resgate, a entidade, o ser alienígena, o Alien em si, também eu acho um vilão do cinema do caralho, cara. Pra mim, xenomorfo. Aquele xenomorfo é foda, cara. Aquilo ali pra mim é um alienígena foda pra caralho. Cara, herói, eu pensei assim. Cara, eu pensei num que o Vince já falou, que é o Ethan Hunt, cara. Pra mim, ele é um baita do herói, tá ligado? Salvou o mundo muitas vezes, cara. E vilão, cara, é o Coringa do Heath Ledger. Tem como deixar de falar, tá ligado? Boa lembrança, cara. Eu ia citar... Eu pensei no Hannibal Lecter e no Coringa do Heath Ledger. Eu ia citar o herói, que o Ivaldo já citou, o Indiana Jones. Nessa parte do vilão, eu ia fazer menções honrosas ao Heath Ledger, ao Hannibal. Mas pra mim, é o sargento Bob Barnes, o filme Platoon. Do Oliver Stone. Ele é um americano, mas ele é um tremendo filho da puta. Ele fode a equipe dele inteira e ele é responsável pela morte dos melhores personagens do filme, que é o Sargento Elias, que é interpretado pelo Willem Dafoe, que é aquela cena clássica dele correndo, fugindo dos vietnamitas no campo aberto. E essa cena dói até hoje, é muito foda. E melhor herói, pra mim, é o Darth Vader, então. Porra. Porque tudo depende da ótica que a gente olha, então pra mim o Darth Vader. Tudo depende. Não, mas falando sério, porque assim, a gente conhece o Anakin depois, com o passar dos anos, como criança e tal, mas no final ele acaba tendo a redenção dele como herói. Ele deixa de lado toda aquela coisa assim, do ego pra salvar o próprio filho. Então, querendo ou não, no momento derradeiro dele, ele acaba sendo o maior herói da franquia. Então, pra mim, isso conta bastante. Então, o Snape também é tipo a lógica que a gente tem do Snape do Harry Potter. É, o Snape. É que é. Eu gosto de Harry Potter, mas eu sei que é muito chupinhado de outras coisas. Principalmente aquela coisa de sete relíquias. Eu nunca tinha visto sete relíquias, né, numa série envolvendo joias, sabe? Um que eu pensei também, um herói que eu acho bem fora da casinha, que a gente já comentou aqui também, é o John McClane. Também, muito bom. Da franquia Duro de Matar. Eu acho ele um personagem sensacional, cara. O heroísmo dele, daquela forma dura, engraçada, diferente. E de ocasião, né, cara? Porque ele não queria nem herói falar. De ocasião, total. Ele não queria estar naquele local, né, cara? É diferente, por exemplo, a gente vê outros heróis que são heróis por conta das suas funções, né? Sim, por exemplo, exatamente. O Ethan Hunt, ele é um agente de serviço secreto, então é meio que a função dele. Agora, o John McClane, assim, é muito inusitado, não era nem pro cara estar lá, né? Todos os brucutus, né, cara? John Matrix, Snake Plissken. O Snake Plissken é maravilhoso também. Só que assim, o Snake, eu acho ele mais anti-herói, né, cara? Ele tá lá pra... Porque assim, eu tenho que resgatar o presidente, mas depois eu vou me livrar de vocês, hein, sabe? Mas, nossa, não, meu dever cívico é salvar o presidente dos Estados Unidos. Ele tava um pouco se fudendo pro cara. Tanto que no final ele até engana o cara com a fita e a porra toda. É. Herói de verdade é o Rick. Aquilo que é herói. O Rick é sensacional, cara, a gente vai ter que gravar um podcast sobre Rick, não vai ter jeito. Vamos ter que bolar alguma coisa pra encaixar esse filme. Bom, é mó feio, filme de luta, ué. Tem um monte. Muito bem, vamos para a pergunta final? Pergunta final, ela vai... Lembra do podcast com o... Esse host esquece o título dos seus próprios podcasts, mas é o podcast que a gente criou filmes baseados nos games. O 49. Então, você acha que eu tirei minha ideia? Exatamente. E essa última pergunta fala da adaptação que você queria ver no cinema, né? Seja de game, de livro, de qualquer outra mídia que você queria ver nos cinemas. Ivaldo? Dois filmes de terror baseados em games. Ufa! Primeiro... Dead Space. Primeiro seria Alan Wake, que é um jogo lá de 2010, se não me engano. Que eu acho jogo do caralho, jogo de terror, atmosfera de suspense, acho muito foda. Eu jogaria na mão James Wan. Aqui eu coloquei o diretor porque eu me empolguei, então fico à frente. Com James Wan, que manja bem de terror. E o David F. Sandberg, que fez o Quando as Luzes Se Apagam, que ele sabe trabalhar... Shazam. Olha, pô. Ele sabe trabalhar muito bem com esse jogo de escuro, uma criatura no escuro, alguma coisa se esconde na escuridão, que é muito a atmosfera do jogo Alan Wake, né? E o outro seria... Eu faria questão de ir nos Estados Unidos, bater na porta do John Carpenter e falar: meu amigo, você vai limpar seu nome agora, e o que você sofreu com o Enigma de Outro Mundo, você vai se reerguer, e eu vou deixar você gravar Dead Space. Eu daria Dead Space na mão dele, e eu queria ver muito uma adaptação. É, não é nada que ele não queira, né? Tá. Viciadaço. Com certeza. E ele ia se entregar de coração, certeza. O meu foi o que a gente falou já no outro podcast, que é o BioShock Infinite, né, cara? BioShock Infinite na mão do Guilherme Del Toro. Boa. Vamos deixar o link aqui no post, porque ali tem vários exercícios de criatividade, né, desses membros do podcast dos filmes também. Anderson. Cara, pra mim são duas... Eu queria duas adaptações de duas HQs nacionais. As duas são do projeto Graphic MSP, que eles pegam os personagens da Turma da Mônica e atualizam eles, tratam termos mais adultos, diferentes, tradicional. Pra mim, que é a primeira HQ que saiu, que é o Astronauta Magnetar, ele tem muito aquela cara do filme Lunar, do Duncan Jones, que é um astronauta sozinho no espaço. Enquanto no filme tem um pouco mais de ficção científica, aquela coisa de paranoia, aqui ele pesa um pouco mais no lado da falta de perspectiva e solidão do personagem, que ele tá abandonado e não sabe como que vai fazer, como que vai voltar pro planeta ou pra base dele, aquela coisa. A outra é uma também do projeto, que é a Piteca, que conta a origem do nosso personagem das cavernas, mas é muito legal porque o artista, o Chico, que fez a história, ele adaptou o personagem para contar a história do Nordeste brasileiro, em especial a da Pedra do Ingá, que fica no sertão da Paraíba. Então criou toda a lenda da tribo dos Len, tem a tribo rival, e aí eles estão se migrando, eles estão migrando para outro lugar porque o rio secou, e tem toda aquela coisa de batalha, de violência dos personagens. Então foi uma sacada excelente. Eu acho que cabe um filme muito bom. Seria mais ou menos como ver o filme do John Carpenter. John Carter from Marte, mas um filme bom, sim. Não aquele que saiu, sabe? Que tal. É uma bosta. É, mas eu acho que a estética do filme seria parecida com aquela. Entendi. Sabe? É, e esse filme aí vai sair da Turma da Mônica. Isso, é isso que eu ia falar. Porque já tá pra sair agora o filme Turma da Mônica Laços, que sai agora esse ano. Que a HQ foi desenhada pelos irmãos Vitor e Luca Fage, que é da primeira leva, né? Que a primeira leva você tem essa do astronauta, aí você tem Turma da Mônica Laços, Piteco Gá, Penadinho, Vida, a do Bidu, que é Caminhos, e eu esqueci que tem mais uma outra, e a do Chico Bento, Pavor Espacial. E aí você tem assim, tem outras levas no lançamento, mas essa da Turma da Mônica é da primeira leva. E eu tô empolgado pra ver esse filme, porque é um HQ que eu gosto muito, então vamos ver. Eu acho que eles poderiam pegar esse universo, esse projeto e jogar mais pra tela. Bem, as adaptações que eu queria ver no cinema, muito difícil de acontecer, mas eu vou citar um autor nacional, né, um ator nacional de fantasia, de terror, que é o André Vianco, talvez seja um dos principais, né, tá aí na estrada há um tempinho, já li os livros dele faz tempo. Ele tem duas grandes séries, né, que são o Sete e a do Bento, e são as duas grandes sagas dele, né, que tem três livros cada uma, e eu gosto muito da saga Bento, eu acho que renderia bons filmes de ação, de terror. É um cara que não é o maior escritor do mundo, mas é um cara que os livros são realmente bem bacanas de acompanhar, você lê rapidinho, você se interessa pela história, e a história poderia dar bons filmes, poderia dar ótimos filmes, aliás. Talvez não nacional, porque eles requerem mais ação, mais custo de produção, mas ia ser bem legal ver adaptações dessas sagas no cinema. É, teria que ser algo muito foda, porque vampiro já tá meio saturado, né? Exatamente, mas eu acho que o André Bianco, ele tem uma visão diferenciada. Não, tudo bem, ele a gente sabe que tem, o problema é que for fazer. Exato, pegar o material e trabalhar em cima. É muito fácil pegar o material e fazer qualquer merda, virou mais um filme de vampiro genérico. É, tá, dá ia pra... ser legal se fosse brasileiros trabalhando no filme. É, entendeu? Cara, o problema é a produção, né? É, sei justo, lá, né? Na mão do Walter Salles, talvez. Exato. Ou do diretor de Cidade de Deus, que esqueci o nome agora. O Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Fernando Meirelles, o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. É o ex-candidato do presidente. É, tá no governo Dória agora. É. Chama o Meirelles. Mas enfim, eu acho que essas 20 perguntas a gente conseguiu conhecer mais o gosto cinematográfico de cada um aqui, conseguiu lembrar de muitos podcasts que a gente fez, né? Tem vários filmes que a gente citou em outros podcasts, outros que a gente vai vir a citar. E valeu, né? O Cinema Quest é um questionário que com certeza pode render outro, né? Porque tem muitas perguntas relacionadas a cinema, a sétima arte, que a gente pode fazer, certo? Certo. Antes de ir para os recados finais do Nerd Patriarca, ouvinte, nós estamos com um questionário. Você também pode responder tanto o questionário do Cinema Quest, você pode responder um questionário que a gente criou pra gente conhecer melhor o que você gosta aqui nesse podcast. Qual é o seu podcast favorito? Como você conheceu? Quais são os temas que você mais gosta? O tipo, o formato de episódio que você mais gosta? Você gosta mais de BMF, de Quest, de Mestres do Horror, ou de qualquer outro que a gente comenta aqui? Tem um questionário, a gente vai deixar aqui no link do episódio, tem post no site. Responde, que vai ajudar muita gente a continuar melhorando o nosso conteúdo. Certo, galera? Vai ter eliminação de participante também? Vai ter tipo lá. Tipo Big Brother. Participante. Olha, não tem, mas eu gostei, cara. Se você acha que o Ivaldo, por gostar de Battleship, tem que ser eliminado, clique 2. Se você acha que o Vinícius, que não lembra desse podcast e não faz a pauta, tem que ser eliminado, clique 1. Se você acha que o host que não faz pauta e não vem preparado tem que ser eliminado, é verdade, bom, Ivaldo. Mas é isso aí. Responde lá que a gente vai agradecer, a gente fica muito contente de você participar e ajudar a gente a melhorar o nosso conteúdo, que é sempre o objetivo aqui dessa bagaça. Muito bem, deixa agora com vocês com os nossos recados finais e a gente volta no próximo episódio. Valeu, galera. Falou, e Prometheus é bom. Falou. Aladdin é melhor que Rei Leão. Bem, obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá.